caminho até falar, por isso preciso de saber. Já tem outro que se esqueceu de mim. Onde andará o meu maior povo? Se alguém souber dela, diga-me por favor. Aprendi a fingir que não via, não ouvindo a Deus que diz.

62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Le 7 discothèque, ouvert vendredi, samedi et veille de fête. Gratuit pour les filles le vendredi. Le 7 discothèque, de route d'Orléans à Chingy. Dès minuit. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45 140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. E depois de um mês de ausência de férias, lá do nosso cantinho do nosso Portugal. Portugal em Festa está de volta, como todas as quarta-feiras. E espero que as suas férias foram 5 estrelas e que mataram aquela palavra que só nós portugueses conhecemos, aquela palavra é saudades. E que profitaram dos seus familiares, dos seus amigos, de quem for. E não esquecer aquelas festas que foram grandiosas este ano. Vamos dizer que é o après-Covid. Graças a Deus, passei tudo bem, aproveitei de tudo, de tudo. E abusei também um bocado. Mas tudo que é bom se acaba, mas torna a vir, você não se preocupe. É agora, temos que olhar para a frente e como se olhar para a frente... É ficar aqui na sua rádio, a Rádio Arconciela, com certeza, para ouvir as suas músicas preferidas, os seus animadores preferidos. Para não esquecer aquele país que nós adoramos tanto, o nosso Portugal, não é? Então não vamos perder assim muito tempo. Vamos já entrar depois de ter ouvido aquele jovem madeirense Mir Freitas. Vamos lá com o Luciano Santiago. Provocas-me tanto, diz ele. E depois seguimos mais com uma música mais ou menos ritmada. Rubén Palmeira, Vanessa Teixeira, Quando Me Tocas. Cuidado. Fico a delirar, o belo é esse, o sem palavras para falar.

agora na cama. Sabes que eu sou fora na cama. E depois de ter ouvido o Ruben Aguiar fora da cama, vamos lá ficarmos sempre no mesmo ritmo com um novo trabalho de quem diz versus só senhorita. Procuro-te sem parar. Quero viver agora, em qualquer momento, em qualquer lugar. És minha senhorita, pedaço do meu ser. Aquela que sempre a mim faz amor acontecer. Tem 3 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconcelos. Espero estar tudo bem por aí. E vamos lá seguir agora com a jovem transmontana Sónia Flávia. E um dia

adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Desde os 8 minutos chegou a hora de ir até o Minho. Vamos lá, claro, já atacar com Cristiana Sá e companhia. O golpe é o desporto que a gente aprecia, com postura do corpo e muita pontaria. É preciso balanço, as bolas serem lançadas, não pode haver falhança ou travar as tacadas. Conheço o senhor que era bom jogador, mas coitadinho perdeu a habilidade. Conhecido pelo povo, era golpe o dia todo, perdeu a força com o avanço da idade. Ele era bom de tarde quando era novo, direitinho ao buraco, era golpe o dia todo. Ele era bom de tarde quando era novo, direitinho ao buraco, era golpe o dia todo.

vamos, vamos lá nos lembrar daqueles arreais, aquelas festinhas lá no mês de agosto. E antes de passar de uma página de publicidade e ir por aquelas músicas românticas, mas por enquanto vamos lá com o Manu Mixa do Baile. Corre nas veias o sangue apaixonado, coração está condenado a morrer por este amor. Não te remete que curador de fundado, mas do céu te piedade, está demais a minha dor. Eu sofro e choro, eu sofro noite e dia, está demais essa agonia, o coração vai explodir. Eu bebo, choro, choro e bebo a toda hora, depois que ela foi embora é difícil ficar aqui. Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar, o beijo ficou na boca, o perfume ficou no ar. O trantoso misturado de paixão e um gosto de solidão, uma lágrima no olhar. Eu faço no fundo de mim, a paixão me dominou, sem dar estou assim. Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída, sem ela na minha vida, estou perdido, estou no fim. O que é que eu faço no fundo de mim, a paixão me dominou, sem dar estou assim. Meu Deus do céu, me mostra agora uma saída, sem ela na minha vida, estou perdido, estou no fim. Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. Estou precisando de amor e de carinho, de encontrar o meu caminho, o amor sem falsidade, para me abraçar, para me amar, para me adorar, a noite inteira se entregar, para ter felicidade. Estou precisando de amor e de um beijo, estou maluco de vocês, estou morrendo de vontade. Eu topo tudo, faço qualquer absurdo, até ao fim do mundo, encontrar felicidade. Minha vida sem amor é tempestade, é amanhã sem claridade, caminhar sem destino. Nada do mundo tem sentido sem amor, chega de tristeza em todo dia e noite, um segundo. Nada do mundo tem sentido sem amor, chega de tristeza em todo dia e noite, um segundo. Tem que ter amor, tem que ter amor, abraço, beijo e carinho para dar fim à minha dor. Tem que ter amor, tem que ter amor, dia e noite, noite e dia, toda hora. Tem que ter amor, tem que ter amor, tem que ter amor, abraço, beijo e carinho para dar fim à minha dor. Tem que ter amor, tem que ter amor, dia e noite, noite e dia, toda hora. Solidão passa no meio, do lado há se despir. Eu de casos primeiro, eu de cá e tudo lá. Solidão de paixão, do outro lado eu de cá, só paixão e coração. Eu de cá e tudo lá. Solidão passa no meio, do lado há se despir. Eu de casos primeiro, eu de cá e tudo lá. Solidão de paixão, eu de cá, tudo lá, só paixão e coração. Coração, toma cuidado com esse jeito de amar. Paixão quando é demais, um dia vai se magoar. Coração, toma juízo, eu me faço por assim. Tu me bates, seu apanho. Coração, tem dó de mim, eu te caio de lá. Solidão passa no meio, do lado há se despir. Eu te caio de lá, eu te caio tudo lá. Delirando de paixão, eu te caio tudo lá. Só que chora coração. Paixão é uma coisa louca que não dá para explicar. Tem gosto de mel na boca, tem mistério no olhar. Paixão não é flor que cheira, mas ser a solidão. Saudade é vinho puro que embriaga o coração. Eu te caio tudo lá. Solidão passa no meio, tudo lá das outras pias. Eu te caio de crime. Eu te caio tudo lá. Solidão de paixão, tudo lá e eu de cá. Só que chora o coração. Eu te caio tudo lá. Solidão passa no meio, do lado há-se o suspiro. Eu de cá escrima, eu de cá e tudo lá. Delirando de paixão, eu de cá e tudo lá. Só chora coração, eu de cá e tudo lá. Delirão passa no meio, do lado há-se o suspiro.

logo pela manhã, logo pelo acordar. Saudades do meu tano, saudades me vai matar. Logo pela manhã, logo pelo acordar. Saudades da minha nora, volto-me doido a chorar. E vem a noite, espero pelo vosso olhar. Sinto a vossa presença, me fazem acreditar. Ai, eu gosto de ti, eu gosto de ti. Deus sabe que é verdade. Eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti. Deus sabe que é verdade. Eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti. Deus sabe que é verdade. Seguimos agora com um fado e foi pedido do meu amigo Zé, que é antigo animador de Porto Beto Espoga. Então ele pediu-me um fado, não é? De Marta Pereira da Costa, fado Laranjeira, para todos os auditórios da rádio, para todos os animadores. E eu lhe desejo as melhor, que cuida dele mesmo. Ao declinar do dia, depois de te beijar a boca purpurina, um nome ali gravei, o teu nome Maria. Depois de te beijar a boca purpurina, um nome ali gravei, o teu nome Maria. Em volta um coração também com arte e jeito, ao circundar teu nome, a minha mão gravou. trabalho feito como selo de amor. No tronco lá ficou, escondi uma data. E o trabalho feito como selo de amor, no tronco lá ficou. Mas no rugoso tronco eu vejo com saudade o símbolo do amor que em tempos nos uniu. Cadeia de ilusões da nossa mocidade que o tempo enfugiu e que depois partiu. Cadeia de ilusões da nossa mocidade que o tempo enfugiu e que depois partiu. E a linda laranjeira no altar pagão do amor, que tem a cor da esperança, a cor das esmeraldas. Vão as noivas colher as simbólicas flores para tecer num sonho as virginais grinaldas. Vão as noivas colher as simbólicas flores para tecer num sonho as virginais grinaldas. Fado Marta Pereira da Costa e Camané, Fado Laranjeira. E seguimos com um grande artista sempre, Tony Careira, com Resta. E foi pedido a minha amiga Manuela, para o seu amigo Rosi, para o seu amigo Purina, para todo o pessoal que a conhece. E vamos lá com aquela paixão dele, Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer à moi. Reste. Sans toi, ce sera trop difficile.

Eu quero ver você bailar. Vamos pra frente e sempre abrir. Mesmo se a chuva te molhar. Nanariê, nanariê. Jogue as mãos pra o ar e vamos cantar. Nanariê, nanariê. Deixa eu te levar, vem comigo dançar. Para todos os estilos e com... vamos lá com Ana e Pedro Sampaio no Chão Novinha. E foi pedido do meu amigo Cristóvão Dias para todo o pessoal do Vila Verde e para todo o pessoal do Jandiel. Joga a bunda para trás. Temos quase a chegar na reta final, mas ainda há tempo para falar do grande baile que estará dia 5 de novembro com quem com Irmão Verdades e o grupo Capa Negra na sala de festa de Montission. Então já podem marcar dia 5 de novembro na sala de festa de Montission, Irmão Verdades e Capa Negra. E vamos lá então com Irmão Verdades com cartas. Ficamos sempre com Irmão Verdades, que estarão connosco dia 5 de novembro na sala de festa de Montission, com o grande grupo Capa Negra. E vamos lá encher aquela sala como de hábito, aquela sala cheia. O meu amor é tudo, tudo que está no prato. É um

caminho do Minho, canta do Galo, eletrifante sana. Está tudo dito, está tudo feito. E volverá. Para mim, damos um encontro então quarta-feira a partir das 9 horas com, como sempre, a melhor música portuguesa. Então, tchau, tchau. Noches loca recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, fundiendo nuestros cuerpos con el sol al Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Aeronaves a partir de outubro, anúncio feito também por António Costa. Ao lado, um C-130, o avião que será então a partir de agora também de alguma forma substituído da Força Aérea Portuguesa, e ali ao lado à minha esquerda, quase no final da pista, está então uma réplica do hidroavião, a réplica do tal Lusitânia que fez esta travessia. Está assim dado o passo para a atribuição do nome Aeroporto Gago Coutinho ao Aeroporto Internacional de Faro. O primeiro-ministro em Faro a assinalar esta data do bicentenário da independência do Brasil, e o presidente da República está mesmo em Brasília, Marcelo.